Capítulo 2 de O Livro de Ruth, da Bíblia Sagrada, traduzido por João Ferreira de Almeida. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 2 E tinha Naomi um parente de seu marido, varão valente e poderoso da geração de Elimeleque, e era seu nome Boaz. E Ruth, a Moabita, disse a Naomi: Deixa-me ir ao campo. E apanharei espigas após aquele em cujos olhos achar graça. E ela lhe disse: Vá embora, filha minha. Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe acaso em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Betlém, e disse aos segadores: Jeová seja convosco. E disseram-lhe eles: Jeová te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores: Cuja é esta moça? E respondeu o moço, que estava posto sobre os segadores, e disse: Esta é a moça moabita, que tornou com Naomi dos campos de Moabe. E disse: Ora, deixa-me colher espigas e as ajuntar entre as gavelas após os segadores. Assim que veio, e desde pela manhã até agora esteve aqui. Pouco há que está assentada em casa. Então disse Boaz a Ruth: Não ouves, filha minha? Não vás a colher a outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém aqui te ajuntarás com minhas moças. Teus olhos estarão atentos a este campo que cegarem, e irás após elas. Não mandei eu aos moços que te não toquem? Tendo tu sede, vai aos vasos, e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre seu rosto e se inclinou à terra, e disse-lhe: Por que achei graça em teus olhos, para que a mim me conheças, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz, e disse-lhe: Tudo assaz me foi dito, quando fizeste com tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra de teu natural, e te vieste a um povo que dantes não conheceste. Jeová galardou-te teu feito, e teu galardão seja cumprido de Jeová, o Deus de Israel, sobre cujas asas te vieste a abrigar. E disse ela: Achei eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste, e pois falaste, conforme ao coração de tua serva, não sendo eu ainda como uma de tuas criadas. E sendo já horas de comer, disse-lhe Boaz: Achega-te aqui, e come de pão, e molha teu bocado no vinagre. E ela se assentou da banda dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz mandou a seus moços, dizendo: Até entre as gavelas a deixai colher, e não a envergonheis. Antes de quando em quando lhe deixai cair dos manolhos, e deixai-o ficar, para que o colha, e não a repreendais. Assim colheu naquele campo até à tarde, e debulhou o que colhera, e foi quase um efa de cevada. E tomou, e veio-se à cidade, e viu sua sogra o que colhera. Também tirou, e lhe deu o que lhe sobejara de sua fartura. Então sua sogra lhe disse: Aonde hoje colheste, e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que a ti te reconheceu. E relatou à sua sogra com quem havia trabalhado, e disse: O nome do varão com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Naomi disse à sua nora: Bendito seja de Jeová, que ainda não tem deixado sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Naomi: Este varão é nosso parente chegado e um de nossos redimidores. E disse Ruth a Moabita: Também ainda me disse com os moços que tenho, te ajuntarás, até que acabem toda a cega que tenho. E disse Naomi à sua nora Ruth: Melhor é, filha minha, que saias com suas moças, para que noutro campo te não encontrem. Assim se ajuntou com as moças de Boaz para colher, até que a cega das cevadas e a dos trigos se acabaram, e ficou-se com sua sogra. Fim do capítulo 2. Gravado por Liana Leite.